defender o Serviço Nacional de Saúde, complementado sempre que necessário pelos setores social e privado, porque a saúde dos cidadãos tem de estar à frente de preconceitos ideológicos. Promover a reabilitação e ampliação do Hospital de Aveiro, a ampliação da urgência do Hospital de Santa Maria da Feira, a reabertura das urgências básicas encerradas em vários hospitais do distrito e a construção e reabilitação de unidades de cuidados primários de saúde. Recuperar a ideia dos clusters. Aveiro sempre se afirmou como um distrito de tecidos empresarial e industrial fortes. Mas temos de ser mais ambiciosos. Temos de promover a atração de empresas de base tecnológica e criar novas interfaces entre as instituições de ensino superior da região e as suas empresas. Fornecer à população e às empresas as infraestruturas rodoviárias, ferroviárias e portuárias que merecem, na ligação à rede de autoestradas, aos portos de Aveiro e Leixões e ao aeroporto Francisco Sá Carneiro. Isto significa, portanto, lutar pela execução da ligação Aveiro-Águeda, da A32 desde Oliveira das Meias à A25, de Arouca e Castelo de Paiva à A32 em Santa Maria da Feira, da ligação ferroviária do Porto Comercial de Aveiro a Salamanca e consequente conexão às redes europeias. E tantas outras, minha gente, há tanto tempo prometidas e sempre adiadas por diferentes governos. Incentivar as empresas exportadoras, nomeadamente através de apoios à modernização, expansão, promoção externa e internacionalização. Apostar no mar como um vetor decisivo do nosso desenvolvimento. Avaliar o enquadramento legal da gestão da zona costeira de Espinho até Vagos. Implementar observatórios regionais para monitorizar continuamente o comportamento da linha de costa. Limitar a expansão urbana desordenada nas zonas de risco e dar uma especial atenção aos nossos empresários e trabalhadores do setor das pescas, da mais inovadora à mais artesanal. Colocar o Distrito de Aveiro no mapa turístico nacional com medidas concretas para o aproveitamento das dezenas de quilómetros da nossa costa, das potencialidades da Ria de Aveiro e dos nossos rios, do turismo de natureza, do termalismo e do turismo cultural. Não queremos repetir erros do passado. Queremos um turismo de qualidade, ambientalmente sustentado, com alto valor acrescentado para Aveiro. Nós acreditamos que é possível. E acreditamos porque temos as melhores ideias e as melhores pessoas. Temos uma lista que combina juventude e experiência, energia e conhecimento. Pessoas de todas as áreas, professores e bancários, advogados, engenheiros do ambiente, contabilistas e até astrónomos. Pessoas com sólidas carreiras profissionais que estão aqui por convicção, porque acreditam noutra maneira de fazer política, sem calculismos, sem politiquices, de peito aberto por Aveiro e por Portugal. E temos, já agora, uma lista absolutamente respeitadora do valor da igualdade, com o mesmo número de homens e o mesmo número de mulheres.